olha a caminhada daqueles no asfalto. Sente só o avesso, sente o contrário. Olha só pra cor, só de quem tá no goró. Olha aqui pra base, quem tem a estrutura. Olha quem herdou pra vida a escravatura. Pretas sim, brancas não. O pós-abolição. O passado se revela no olhar bem sofrido, na aparência do pretinho desnutrido, na preta velha enterrando o seu filho. Ah, cê lembra de quê? Cê lembra de quê? A mesma treta somou, o boteco somou, a polícia somou, o passado somou, o que a história marcou. Aqui ninguém libertou, não, as marcas aqui do opressor. Olha teu redor, o que te assemelha? A roda, o grupo de pessoas pretas. A cor de quem mendiga, a cor de quem mangueia. Os traços de quem mora nas de taipo. A vida de quem veio acorrentado, sequestrado no mínimo de espaço. Liga o pós, hoje o resultado. Das marcas do passado. Ei, olha quem chorou depois do quinto horário. Lá vai, neguinho macaco. Olha pro seu lado e veja o resultado. Favela, território segregado. Olha a cor, olha o baculejo. Olha a abordagem, sente o preconceito. Olha a mão preta eternamente calejada. E a branca com a caneta empunhada. A óssea da quebrada, da gangue formada, que mata jovens pretos, extermina a pretalhada. Fruto de uma marca branca registrada, da clara jornada, do que foi escrito e nunca abolido. De preto a nativo, tudo excluído. Vai, luta livre, mas tem limite. Quer lembrar, quer lembrar, Comunidade preta, quase toda preta. O muro, o cárcere, a sentença. Do outro lado do muro, quem é que vai olhar? Aqui o povo escuro, só a esperar. O mínimo, mínimo, a revisão do cínico, cínico, juiz, opressão. Olha quem tá lá, o branco, opinião. O martelo, a sentença, conserva a escravidão. Da ocupação, fruto da abolição, daqueles que vagaram nas ruas, nos matos. Do que é direito não foi apresentado, da grande construção do meu antepassado. Faz o cálculo pro passado, de 500 soma o resultado. Pra quem vê de lá, lá nada é fácil. Pra quem foi buscar o contrário, mescla o baseado, pega a pedra e frita. Liga a TV, tenha vergonha, assista. Se esconda de quem você é, fique com medo o quanto puder. Mas será sempre preto, fora do conceito e não te desrespeito. Nem toda a estratégia do branco tira teu jeito. Marcas que nos jogaram aqui no gueto, faças que não apaga orgulho preto.